1-2-1-2-1-2. Queres que eu fale? 1-2-1-2-1-2. Neste momento só o Silva Rubeçado. Não, mas podes. Não, não, não, não, era tirar a pastilha. E então, 1-2-1-2-1-2. Está bem? Ótimo, perfeito. Vamos a isso? Sim. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Hoje, por aqui, vamos ter um repetente, porque o Frederico Santiago já por cá esteve. Na verdade, eu não sei quantas vezes já estiveste neste programa. Sei que a última vez, provavelmente, nem foi comigo. Foi com o André. Era outro anfitrião. Mas tenho ideia até que já é a terceira vez. Mas não tenho certeza. De qualquer não, nesse programa, duas. Duas vezes apenas. Ok. Apenas? Pronto. vamos ver qual é que é a proposição a utilizar. Temos em cima da mesa um novo disco que se chama Amália Canta Portugal. E é mais um disco de uma série de edições que tem vindo a surgir sob a tua tutela, de alguma maneira, Frederico. Sim, entre aspas. Coordenação é melhor que tutela. Ok. Pronto, explica-nos. Se calhar vamos começar por aí, por explicar-nos o teu trabalho neste disco. A coordenação, o que é isso de coordenação, neste caso? Não, eu só não digo que é tutela, porque a tutela é da Amália, não é? Sempre. Mas coordenar é... Pronto, eu estou a preparar com a Valentim de Carvalho uma espécie de edição crítica da obra da Amália. Ou seja, já saíram alguns, não é? Sim, já saíram alguns que se pretende que seja a integral dela e que junta as coisas que já saíram com o som tratado e com as autorias certas e contudo no devido lugar. Há muito material que ficou inédito na Valentim de Carvalho e que é editado agora. E aqui está, este disco é mais um episódio dessas reedições e neste caso chama-se Amália Canta Portugal. Mais uma edição, e aliás, estas edições caracterizam-se também pelo cuidado, não é? Há um cuidado gráfico e de imagem, e esta de facto é uma delas. É uma belíssima edição, mais uma, Amália Canta Portugal, que salta logo à vista. Eu acho que salta à vista se estiver por aí numa FNAC ou noutro sítio onde se vendam discos. Não são muitos mais, infelizmente, mas este disco salta à vista. Quais foram os critérios para fazer este Amália Canta Portugal, Frederico? Eu, ao contrário das outras edições, em que segui mais uma lógica cronológica, não é? Portanto, juntar ao respectivo álbum as coisas que ela gravou na mesma altura, achei que era bonito ou interessante juntar todo o folclore que a Amália gravou. A Amália gravou 3 LPs de folclore. Dois com orquestra e um com guitarras, e alguns dispersos que ficaram em EPs e coisas que nunca foram editadas em CD, e aos quais juntei gravações ao vivo que também nunca tinham sido editadas, porque a Amália fez uns concertos com orquestra em Nova Iorque e em Los Angeles nos anos 60, em que cantou folclore português e que usou por acaso o vestido que está na capa, que é um vestido todo colorido, feito pelo Pinto Campos, que era um grande desenhador teatral da época, porque a Amália achou que muito podia... português, não é? Muito português. Sim, e a Amália pediu ao Pinto Campos para fazer um vestido assim, porque achou que não podia ir vestida de preto à frente de uma orquestra toda vestida de preto, e é mais uma daquelas noções de espetáculo que ela tinha, e acho que é uma capa muito bonita, que foi uma capa de um single, na altura, que foi adaptada então. E essa ordem cronológica, estavas a falar disso, acabaste por seguir, ficaste aí com o raciocínio a meio, quer dizer, o que eu queria dizer é, nas outras edições eu usei mais uma ordem cronológica. Ah, ok. Tipo, por exemplo, a Amália no Chiado, são as gravações que ela fez no início dos anos 50. Sim. No Chiado, o Fado Português junta às gravações que ela fez na mesma altura. Aqui é um período muito maior, portanto é entre 1965 e 1975, exatamente, 10 anos. Mas eu juntei, não, quer dizer, não foi a lógica de género, mas não foi a lógica cronológica, mas foi a lógica de género, o folclore. Amália Canta Portugal, é esse o nome do disco que temos hoje em cima da mesa. Vamos ouvir, obviamente. Se calhar vamos começar já por ouvir dois temas, porque de facto a melhor maneira de apresentar um disco é mesmo ouvindo. Com certeza, Frederico, é o que mais interessa aí. O que é que sugeres neste disco? Então, se calhar vamos ouvir o Verde Limão, que é uma cantiga que é inédita, nunca tinha sido editada, embora ela cantasse muito ao vivo, e que tem a ver muito com as raízes da Amália, Não é por acaso que até a Celeste Rodrigues, a irmã da Amália, gravou isto antes da Amália. E depois já falamos dessas raízes. Não acho. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ai limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão esquerda, que te quero já tens a quem a dar. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ai limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Os olhos do meu amor são grãozinhos de pimenta. Namorei-os na igreja, ai, ao tomar da água benta. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ai limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Ai limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Tia Anica de Lolé, a quem deixaria ela caixinha de rapé? Tia Anica de Lolé, a quem deixaria ela caixinha de rapé? Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Anica de Lolé. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Anica de Lolé. Tia Anica, tia Anica, tia Anica da Fuseta, a quem deixaria ela a barra da saia preta? Tia Anica, tia Anica, tia Anica da Fuseta, a quem deixaria ela a barra da saia preta? Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Anica de Lolé. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Anica de Lolé. Tia Anica, tia Anica, tia Anica de Alportel, a quem deixaria ela a barra do seu mantel? Tia Anica, tia Anica, tia Anica de Alportel, a quem deixaria ela a barra do seu mantel? Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Anica de Lolé. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Anica de Lolé. Verde Limão e Tia Anica do Lolé, outro, aliás, são dois inéditos deste disco, Amália Canta Portugal. Frederico, houve alguns temas, já percebemos que há aqui inéditos, ouvimos aliás dois, mas houve alguns temas assim que se poderiam incluir num folclore cantado por Amália que não foram incluídos? Não, tudo está aqui. Tudo que está aí foi o que ela gravou. Okay. E eu até juntei três canções que ela gravou do Zeca Afonso. porque a própria Amália o fez, no single em que saiu o Grândola Vila Morena. Ela, o outro lado desse single era o Alecrim aos Molhos, que eu acho que a Amália fez isso com a música do Zeca Afonso, que encontrou, e que eu concordo com ela, que é esse lado folclórico, no bom sentido, que a música do Zeca Afonso tem, não é? Parece que sempre existiu. Se pensarmos que aquilo foi feito nos anos 60 e 70... Tem aquele, um lado de modernidade e, ao mesmo tempo, um lado muito... De cancioneiro mesmo, é esse e por isso é que é tão boa, não é? Não está nada datada, assim como as interpretações da Amália não estão nada datadas. E é engraçado que a Amália cantou o Zeca Afonso a primeira vez em 1970, portanto, muito antes do 25 de Abril, porque adorou essas músicas, e parece que o Zeca Afonso não gostou que ela tivesse cantado, porque a Amália, infelizmente, e ainda hoje, infelizmente, está muito associada por algumas pessoas. Mas mais tarde, o Zeca Afonso acabou por dar uma resposta... Sim. Ela mais tarde, já nos anos 80, foi ter com ele... Exato, há uma homenagem essa história. Ao Zeca Afonso, e perguntou-lhe, acha que eu canto bem? Ao que ele respondeu, se a senhora não canta bem, ninguém canta bem, não? Mais ou menos assim. Foi qualquer coisa assim. E estamos a falar desses temas que a Amália cantou, mas a verdade é essa, é que ela cantou José Afonso antes do 25 de Abril. Muitas pessoas pensam que foi após, ali como uma forma de tentar... De se limpar, não, ela nunca limpar, fez isso. Se desligar, até porque não tinha nada para limpar, não é? Mas se desligar de uma certa imagem que nem correspondia à verdade, sim, mas sim, ela sim, poderia sim. ter feito isso. É óbvio que o Antigo Regime se aproveitou muito da popularidade da Amália. Mas eu acho que ela não tinha... Mas não é da responsabilidade da Amália, não é? Não, e sobretudo ela não se meteu nessas coisas, quer dizer, e se pensarmos no repertório que ela foi cantando nos anos 60, desde o Fado de Peniche, tanto as coisas do Manuel Alegre, e sabendo que o Alain Lumin tinha a posição política que tinha, até foi preso pela PIDE, expulso do país, acho que é muito difícil confundi-la com esse lado. Olhando para a carreira de Amália, e há pouco falavas nas origens, ela acaba, do ponto de vista musical, por ir ao encontro das origens mais tarde do que estaria à espera. Pois, isso é muito engraçado, porque o folclore é talvez o último género que a Amália abraça, não é? Portanto, a Amália foi abraçando desde o fado, não é? Como é óbvio, até o flamenco, portanto, todas as coisas que ela foi cantando ao longo do tempo, e realmente isso, nós confundimos sempre a Amália com o fado, mas a Amália foi uma das maiores cantoras do século e cantou todos os géneros de coisas. Eu às vezes penso noutros cantores internacionais, se tivessem cantado tantos géneros tanta como coisa, ela, não é? Como é que seria? Não é? Como é que seria o Sinatra a cantar um fado, por exemplo? É que o Summertime da Amália é muito bom. E, ou neste caso é ela, não é? Não, não o Sinatra, mas portanto ela tinha essa capacidade de fazer muitas coisas. E o folclore realmente foi a última coisa, ou pelo menos em disco e em concerto, que ela abraçou. Porque ela percebeu muito cedo que fazer um recital inteiro, um concerto inteiro a cantar fados, não é espetáculo. Não é? E a pessoa, então, no estrangeiro, ao fim do quarto, sem perceber a letra e com a monotonia de ambiente, pronto, não é espetáculo. Ela explorava ali um certo contraste das Exatamente. Interpretações. E que a Amália fazia muito isso com o flamenco no início, nos anos 50, portanto, fazer esse contraste com o fado, com aquelas canções de flamenco e até brasileiras e coisas que ela tinha mexidas para fazer esse contraste, mas de repente começa a fazer folclore. Mas, por outro lado, temos que pensar que o folclore, sendo o último, também é o primeiro. Porque a Amália, quando começa a cantar o fado, começa a cantar como daquela maneira que quase toda a gente confunde com o fado, que é aquela maneira ondulada de cantar, que não se usava antes dela. E eu acho que essa maneira ondulada de cantar vem daquelas raízes que ela tinha na beira baixa. Será esta expressão o cantar cantando de Amália? Há aqui uma expressão que tu utilizas na nota esse cantar cantando, ela diz que não tinha um canto preparado, não é? Cantava como alguém que cantava na rua. E não era um cantar cantado, mas sim cantando. E é óbvio que ela tinha aquela voz que ninguém tem na rua e aquela inteligência interpretativa, mas é verdade que ela canta com essa naturalidade quem canta na rua, não é preparado. Mas se este folclore até servia os espetáculos de Amália, porquê é que ela chegou a isto mais tarde do que o flamenco, etc? Porquê é que isto aconteceu? Achas que há alguma explicação? Ela chegou mais tarde do ponto de vista de disco e de apresentações ao vivo. Ela de certeza em casa desde miúda que cantava estas coisas, ou muitas destas coisas. Tenho certeza que sim. Chegou mais tarde a essa conclusão, pelo menos de concretizar em disco e ao vivo. Pois, ela teve sempre um sonho de gravar um disco com a mãe, de folclore. Mas depois a mãe nunca queria e ela acabou por gravar o primeiro disco de folclore só em 1965, só, mas no auge da voz, e com orquestra. E esse disco depois faz com que ela vá ao Lincoln Center fazer um concerto com orquestra, com folclore, e é a partir daí que eu acho que quando ela estrutura aquele repertório, porque ela sabia o decor, mas não o tinha estruturado para, como canção, não é? Que ela começa a levá-lo para os seus recitais, à guitarra e à viola. Era mais ou menos aí que eu queria chegar, ou seja, eu acho que essa... Como tu dizes, ela acaba por cantar estes temas no auge da voz, não é de forma alguma numa fase tardia da carreira, ela canta estes temas no topo das capacidades, mas o facto de ter cantado até outros temas primeiro acaba por não ser surpreendente, conhecendo a carreira de Amália, porque ela tinha que ter a certeza que estaria a fazer bem, não é? Sim, e não é só isso, eu acho que ela fazia as coisas quando lhe apetecia, e se calhar apeteceu-lhe naquela altura. E isso é muito óbvio na carreira dela. Ela nunca seguiu o caminho que se estaria à espera, não é? A Amália no início dos anos 60 torna-se, calhar, uma cantora um bocadinho mais erudita, com o repertório do Ullmann, e o natural, comparando com outros cantores, era a partir daí tornar-se uma cantora muito só a cantar textos eruditos, poemas do David Nuno Ferreira ou mesmo do Camões e aquelas coisas todas. Mas não, a Amália sempre fez o que lhe apeteceu e volta ao folclore e depois canta Vou Dar de Beirador e quer dizer, ela andou sempre por onde quis e não por onde seria expectável que ela fosse, e talvez por isso seja tão original. E belas fotos tem este disco. Eu volto à questão das fotos porque de facto são uma edição belíssima, muito bem escolhidas, todas elas têm alguma coisa de cor portuguesa, se isto... Sim, porque ela própria o fez nos vestidos que usou nesses concertos no Lincoln Center. E fica aí também uma menção ao design gráfico que ficou a cargo do José Dias. Sim. Portanto, fica sempre bem dizer o nome de quem esteve envolvido no trabalho. Frederico, vamos ouvir mais dois temas. Então, o que é que escolhes? Vou colocar-te de novo aí o disco à tua frente para... Então, e agora podemos ouvir qualquer coisa ao vivo. Vamos a isso. Acho que é engraçado. Podemos ouvir o Trevo e a Tirana, que são os dois últimos da apresentação dela no Hollywood Bowl. E nós até ouvimos o apresentador chamá-la mezzo-soprano, meio-soprano, porque é engraçado isso. Ela, quando cantou no Lincoln Center, o Lincoln Center era uma sala onde só se fazia música erudita. E é engraçado o locutor nem ter denominação para uma cantora popular, não é? E, só que a Amália sempre andou entre essas duas coisas, entre o erudito e o popular, e como eu não conheço mais nenhum caso no mundo, porque ela realmente nunca se sabe onde é que está, não é? Porque a maneira de cantar é erudita, mas é popular. A apanhar o trevo no chão, a apanhar o trevo na manhã de São João. A apanhar o trevo no chão, a apanhar o trevo na manhã de São João. Quem está bem deixa-se estar, eu não posso estar melhor. Estou à beira de quem amo, não há regalo maior. A apanhar o trevo no chão, a apanhar o trevo na manhã de São João. A apanhar o trevo no chão, a apanhar o trevo na manhã de São João. Não me atires com pedrinhas que eu estou a lavar a louça, atira-me com beijinhos mas que a minha mãe não ouça. A apanhar o trevo no chão, a apanhar o trevo na manhã de São João. A apanhar o trevo no chão, a apanhar o trevo na manhã de São João. A apanhar o trevo na manhã de São João. You've just heard the celebrated Portuguese mezzo-soprano Amália Rodrigues, accompanied by the Los Angeles Philharmonic Orchestra under the baton of André Costelanets, in a group of folk songs from her native land. Listen to the ovation she's getting, not only from the audience here in Hollywood Bowl, but also from the orchestra and Mr. Costelanets. Thank you. remendar a jaqueta com um pedaço de cortiça, ai, julgando que era baeta. Oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana de Monte Agreste, pede ao sol que te não queime, ai, ao luar que te não treste. Oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana. Again, a real ovation from the audience and the orchestra for this encore to her Portuguese folk song group, Amália Rodrigues, Portuguese mezzo-soprano. She returns to the stage and accepts graciously the continued applause of this large crowd here at Hollywood Bowl. Incidentally, the orchestrations for her accompaniments were made by Joaquim Luiz Gomes and Jorge Costa Pinto. Próxima estação, Madragoas da Amália. Há correspondência com a música portuguesa. Grândola, tua vontade, já não sabia nada. E porque há pouco falámos dessas interpretações de temas de Zeca Afonso por parte de Amália Rodrigues, aqui fica este Grândola Vila Morena, Amália Rodrigues, deste disco que acabou de sair, não tem assim muito tempo, tem que um mês para aí? Sim. Para aí um mês. Com coordenação do Frederico Santiago, ele o convidado de hoje das Madragoas da Amália. Enfim, o disco chama-se Amália Reticências Canta Portugal. Porquê? As reticências, isso é o... Porquê as reticências? Isso foi o que saiu no single original e eu achei engraçado manter. Eu acho que tem uma certa graça, porque, quer dizer, Amália canta... Quando uma pessoa pensa em Amália, ouvimos-la sempre a cantar Portugal, seja o que for. Pois, mas aqui é mesmo Portugal. Mas o que é verdade é que, quer dizer, apesar da Amália ter levado o fado ao mundo, não é? Ou o fado ter ido atrás do sucesso dela, não é? Ao contrário do que muito acontece hoje, não é? Que as pessoas vão atrás do sucesso do fado. O que é verdade é que o fado é de Lisboa, não é? E eu acho que a Amália e a Valentim de Carvalho, nos anos 60, quiseram dar esse lado que a Amália podia cantar todas as canções do país. Temos aqui muitos temas ao vivo, temos temas, pronto, em estúdio. Onde é que te parece que a Amália está mais confortável a cantar temas deste género? Eu acho que ela está sempre confortável, porque ela, claro que estava mais confortável ao vivo, mas a Valentim de Carvalho proporcionava-lhe um estar tão à vontade, e era por isso que ela gravava sempre cá, ou quase sempre. Porque no estrangeiro havia horas marcadas e na Valentim de Carvalho a Amália, se lhe apetecesse estar a gravar até às 7 da manhã, estava. Eu acho que não se nota muito essa prisão que o estúdio dá. Porque ela estava completamente à vontade. E então no último disco, no último LP com guitarras, quando ela já não tem a prisão do tempo da orquestra, acho que é mesmo como se estivesse ao vivo. Há aqui um capítulo, ok, um capítulo, porque este disco vem acompanhado também de um livrinho que é habitual nos discos, mas este aqui tem um valor especial porque há mesmo uma informação, está aliás escrita por ti, uma informação histórica e crítica, podemos dizê-lo. Sim, mais histórica do que... Mas há aqui também uma outra observação crítica, aparece-me, e há um dos capítulos, é Amália e Jorge Palma. Explica-nos esta relação. Pois, porque a Amália em 1975 gravou um single com o Jorge Palma, ou seja, o Jorge Palma fez orquestrações para duas canções de folclore da Amália. O Malhão, o famoso Malhão. O Bailinho da Madeira também. O Bailinho da Madeira. E eu acho as orquestrações giríssimas. E além disso, ela entrou naquela maneira de cantar, como é que eu ia dizer, um bocado pop, não é? Ela não cantou, não teimou na sua maneira de cantar. Quer dizer, não é que ela não esteja a fazer a maneira de cantar dela tradicional, mas ela entrou naquela brincadeira do Jorge Palma e acho engraçado isso. Ela mais tarde, quando veio a cantar o Extraterrestre, do Carlos Paião e tudo, ela nunca teve vergonha do novo, não é? Sim, e não sei se concordas comigo, mas parece-me que sente-se sempre, nunca perdendo a identidade, consegue sempre também ter um enorme respeito pelos autores ou por quem estava a trabalhar com ela e o caminho e conseguir dela, abraçar essas influências. E o caminho da Amália foi sempre um caminho de novidade, não é? Claro que isto hoje para nós parece-nos estranhíssimo, porque como é que há novidade no Foi Deus ou no Povo Clavas no Rio? Mas, por exemplo, esses dois fados foram grandes novidades na altura. Ela, no caso do Foi Deus, acreditou no Alberto Janes, que era uma pessoa que ninguém conhecia, era um farmacêutico de Reguengos que lhe apareceu com o fado. E o Povo Clavas no Rio, que é um fado tradicional, não é? Do Joaquim Campos, o fado Vitória, mas ela usou por um poema erudito, digamos, do Pedro Almeida Melo. Portanto, ela sempre que fez as coisas, aquilo foi uma grande novidade, só que ela, como todos os génios, não precisou de mudar a forma para ter um conteúdo novo, não é? E portanto, ela mudou, mas mantendo as coisas, porque o conteúdo era de tal maneira novo e genial que ela não mudou só por fora, não é? Como às vezes se faz. E disseste uma coisa muito curiosa, que é como explicar, enfim, para uma pessoa que ouviu estes temas desde sempre, sem a forma de vida, ou foi Deus... Isto parece-nos, para os mais jovens, e que não tenham uma grande relação com o fado, principalmente esses, parece-nos as coisas mais tradicionais. É difícil, às vezes, descortinar ali a novidade. Onde é que claro. Isto... Bem, mas depois a Amália também se tornou o padrão, não é? E, portanto, ao tornar-se o padrão, aquilo é... Mas como é que se explica a alguém mais jovem, que está a ouvir a Amália, como é que explica que isto, na altura, foi absolutamente revolucionário? Mas eu acho que não é preciso explicar. Eu se calhar não vou ser muito politicamente correto, mas eu acho que mesmo ouvindo todos os fadistas de hoje, nós ouvimos um fado pela Amália e aquilo é muito mais moderno. Frederico Santiago, ele é o meu convidado de hoje nas Madragoas. Temos aqui este disco que é absolutamente imperdível. Amália canta Portugal. Estamos também a ouvi-lo, obviamente. E vamos continuar a fazê-lo, Frederico. E faço-te o mesmo desafio. Que escolhas mais dois temas deste disco. Eu prometo que não vamos ouvir todos, Frederico. Não, isso era difícil, porque são muitos. Que é para deixar também. Mas... Então, se vamos continuar ao vivo e vamos ouvir duas coisas que ela cantou no claustro do Mosteiro dos Jerónimos. E isto tem uma história gira, porque a Amália que fez esses concertos no Lincoln Center, com orquestra e tudo, em Portugal isso era uma coisa impensável. A Amália fazer um concerto com orquestra. Aliás, a Amália fazer um concerto. A Amália é o primeiro concerto que faz em Portugal em 1985. Às vezes as pessoas não têm a noção disso, porque naqueles tempos... Um fadista dar um concerto no palco... 1985, como é que é possível? Pois, uma coisa que ela fez, que fez desde o final dos anos 40, no mundo inteiro, não é? Mas aqui não... Um fadista subir ao palco era impensável. Aliás, foi ela a primeira a fazê-lo, não é? Quer dizer, quando eu digo subir ao palco, é subir ao palco e dar um recital de fado. Claro que se cantava o fado em homenagens, como aquela homenagem do Tivoli, que também nós editámos, é que a Amália fez só a última parte, mas essa coisa de ir ver um concerto de um fadista foi a Amália que inventou, fora de Portugal, claro, porque o fado só se cantava nos retiros e nas casas de fado, nos anos 40. Às vezes havia uma participação ou outra nas operetas e nas revistas, mas esse conceito de ver um concerto, como se vai ver um concerto do Sinatra ou de um cantor desses, não existia em Portugal. Outra coisa que é difícil explicar a um jovem, dizer, olha, a Amália nos anos 60, quando estava no topo da forma e da carreira, anos 70, não dava concertos em Portugal. Pois não. Não dava mesmo. Claro que cantava em Portugal, quer dizer, às vezes ela sempre fez coisas em Portugal, como... Ter participações no fim de ano do Casino de Estoril. Mas não é aquilo que nós... Mas não é aquela coisa de comprar um bilhete para ir ver a Amália dar um concerto. Isso não existia em Portugal. E existia em todas as maiores salas do mundo, não é? E salas onde os bilhetes eram caríssimos e em países onde a Amália não cantava para os imigrantes, como se diz. Quer dizer, não é que ela não fosse cantar para os imigrantes, porque ela não tinha problemas nenhums em fazê-lo, mas ela cantava em salas onde um bilhete era se calhar eram dois ordenados de um imigrante. E sítios onde no dia seguinte cantavam os Beatles, e no dia seguinte cantava a Ella Fitzgerald, e no dia seguinte o Sinatra. Foi mesmo uma das maiores cantoras do mundo. E então, nesta música folk, e é engraçado como no final dos anos 60 ela ainda assume mais este folclore nos seus concertos, e é quando está a aparecer esse movimento folk. A Amália era mesmo a maior cantora folk do mundo, porque depois não há nenhum cantor folk que tenha esta qualidade vocal e que tivesse esta experiência de palco que ela tinha nesta altura. Portanto, não... É um caso mesmo único. E o próprio fado, se pensarmos bem, é folk, não é? De Lisboa. Nem mais, obviamente. Nós, por vezes, é que tentamos separar muitas coisas, claro. Mas às vezes há mais coisas em comum do que parece à primeira vista. Enfim, rapariga tola-tola. Sim. E Malhão de Águeda. Ao vivo, então, pela primeira vez que ela cantou com uma orquestra sinfónica. E que foram só dois temas, mas no claustro do... Mas que vale a pena ouvir, vamos a isso. Thank you. linda. Olha o que tu vais fazer. Vais casar com Santiago, o convidado de hoje dos Madragoas. Estamos aqui à volta deste Amália Canta Portugal e, se me permites, Frederico, recuar a um tópico sobre o qual já aqui falámos, sobre essa... Aliás, começamos a falar disso a propósito da colaboração de Jorge Palma com a Amália, e tens aqui uma observação muito interessante em que dizes que ela foi quase esse pisar o pop, esse entrar num terreno pop, num território pop, foi quase anunciador daquilo que o António Variações viria a fazer, ele que foi também tão influenciado por Amália. Sim. Não, porque eu quando ouvi... Eu tive aqui uma espécie de epifania quando li isto. É mesmo verdade. Mas a primeira vez que eu vi esse single, já há muitos anos, porque eu sou completamente fanático pela Amália desde a adolescência, e achei, mas ela está a cantar assim, que parece um António Variações, e com aqueles... E realmente eu acho que é verdade. Não, pronto, é uma opinião, mas eu acho que há um bocadinho disso. O pop do António Variações também tinha muito da tradição portuguesa, já que fomos aqui do... Pois é, todos temos a Amália na voz, não é? Como ele dizia, acho que ele tinha razão. Essa homenagem notável a... E esse cantar que influenciou o António Variações, e que eu acho que influenciou toda a gente, esse cantar meio afadistado, que no fundo são só aquelas voltas que ela dá e que não se faziam antes dela, não é? no fundo vão dar aqui ao folclore, porque isso tudo eu acho que tem origem naquelas raízes que ela tinha na Beira Baixa, porque o folclore da Beira Baixa tem aqueles meios tons e aqueles melismas todos, e eu acho que ela trouxe isso para o fado. É engraçado que a Amália, quando aparece a cantar o fado, nos anos 40, ou em 1939, quando foi quando ela se estreou, diziam que ela cantava à espanhola, exatamente por isso, porque fazia aqueles requebros... Aquelas voltinhas, não é? Que não se faziam. Isso é muito curioso, de facto. Frederico, como é que nasceu essa tua paixão por Amália? Provavelmente, da última vez que estiveste cá, explicaste isso, mas eu agora fiquei... Porque o que disseste foi muito cedo, começaste logo... Pois, eu tenho uma adoração por música, não é? Eu sou músico, trabalho no Teatro São Carlos, e, pronto, o meu mundo era mais um mundo erudito. E, claro que todos conhecíamos a Amália, não é? Não há português nenhum que não tivesse ouvido, mas houve um dia que aquilo bateu, a sério, e eu percebi que a Amália é daqueles casos... muito raros no mundo, não é? Que são aquelas pessoas que podem estar a fazer a melodia mais desinteressante do mundo e a tornam tão interessante. Lembras-te, foi um momento específico ou foi uma altura da tua vida? Por vezes já há aquele momento, houve uma canção... O momento específico foi ouvir um fado que é o Cansaço, que é um fado tradicional, que é o fado tango, que deu na televisão, uma gravação antiga, que hoje eu sei que é de 1965, filmada. E aquilo bateu, pronto, eu percebi que... E depois, claro, fui comprar tudo o que havia e tudo o que não havia e até aqui. Há aqui também uma citação que enfim, até colocas logo no primeiro parágrafo do primeiro texto que está neste disco, que é do Fernando Lopes Graça, que na Canção Popular Portuguesa de 1953 critica os fornecedores do repertório musical ligeiro que inundam, isto são as palavras do Fernando Lopes Graça, o mercado com os seus arranjos folclóricos e a forma como as vedetas da rádio brilham no estilo folclórico. Ou seja, isto... Pois, ele criticava muito isso porque... Isto não tinha assim grande fama. Cantar temas de origem folclórica não tinha assim uma fama... E sobretudo porque o folclore era muito usado para fazer uma música pré-pimba. Não é? Que era uma coisa que... Pronto, era ligeirinho, tinha uma batida certa, mas que não tinha nada a ver com o folclore como ele é. Por outro lado, a Amália também não tem nada a ver com esse folclore como ele é. Mas, por outro lado, é tão genuína e aquilo está-lhe tão no sangue que também não é uma falsificação, por isso é que eu acho que... A pergunta que eu tenho a fazer é, o que é que ela faz diferente dessas tais vedetas da rádio e, vamos saltar a parte óbvia, que é o facto de ter, provavelmente não, de certeza, capacidades técnicas muito superiores. Mas fora isso, eu acho que é o mesmo que nós sentimos quando ouvimos uma pessoa que não é fadista a cantar um fado, não é? Canta bem, pode cantar bem, está afinadinho, está não sei o quê, mas aquilo não é fado. E eu acho que quando ouvimos a Amália, ela não está com aquelas vozes de cabeça, como as senhoras no Minho, nem nada disso, está com a voz dela, mas aquilo é folclore, porque aquilo está nela, não é? Aquilo não há uma aproximação falsa àquilo, olha, vou fazer isto para parecer que sou gira. Não, ela faz aquilo porque ela ouve aquilo desde miúda, cantava daquela maneira desde miúda, ouvia a mãe, a avó, como ela diz, e ela própria diz aí, não é? Eu se fosse num rancho folclórico, cantaria exatamente como canto e ninguém me diria nada. Porque não há mentira. Além de todos os temas que estão aqui incluídos, uns com orquestra, outros sem orquestra, uns ao vivo, outros em estúdio, há também uns extrazinhos, não é? Para sim, há uns ensaios que eu acho muito, muito bem. Muito giro ver a Amália ensaiar. Ouvir. Como é que era a Amália nos ensaios, dos registros que tu tens e daquilo que já ouviste? A Amália, ela dizia que não trabalhava, não é? Eu acho que ela... divertia-se tanto a trabalhar que não dava que trabalhava, mas trabalhava imenso, era muito perfeccionista, não é? Como todos os grandes, e ia repetindo até achar que aquilo estava como... Eu não sei se é a perfeição, porque ela se calhar no dia seguinte ao vivo fazia outra coisa, quer dizer, chegar a uma interpretação que ela achava que era a que queria naquela altura. Havia ali também muito trabalho. Esta forma natural como a Amália canta qualquer registro também é fruto de muito trabalho. Não, mas era isso que eu estava a dizer que não. Quer dizer, ela trabalhava, mas ela trabalhava à procura de parecer o mais natural possível, mas porque ela também era assim. Aquilo saía-lhe como saía na altura. E por isso é que tem tanto valor às vezes ouvir várias versões da mesma coisa pela Amália, porque... no caso de um fado, ou seja do que for, é sempre outra canção. Porque ela, conforme estava, assim cantava. E depois tinha aquele poder de destilar e de improvisar mesmo, como eu acho que nunca houve. O escritor António Lobo Antunes uma vez disse uma frase que gostava de escrever como a Pereira dá peras. ou que escreve como a Pereira dá Peras, qualquer coisa assim. Eu acho que o exemplo mais flagrante dessa frase é a própria Amália. Sim, né? Ela cantava como a Pereira dá Peras, de forma absolutamente natural. E, sim, é óbvio que ela tinha uma técnica, não é? Que nasceu com ela, não aprendeu num conservatório, mas tinha, não é? Ela procurava ter sempre a voz igual, o timbre, aquelas coisas todas que depois só a libertam, não é? A técnica, no fundo, só a liberta. Para estar completamente com a emoção à flor da pele ou da voz. Mas ela realmente faz tudo sem se perceber como é que lá chegou. Mas ao mesmo tempo, depois, quando a ouvimos falar, percebemos que ela tinha uma inteligência enorme e que aquilo só podia ser assim. E depois há essa maneira de cantar que é tão... É como a água, não é? É tão inimitável e tão verdade que nunca está datada. Nós ouvimos as gravações da Amália desde o início e nunca ouvimos aquele... Ah, isto é uma maneira de cantar daquela altura. Exato. Não. Isto podia ter sido ontem, não é? E quem nos dera que tivesse sido ontem, é porque havia alguém com esta voz. Mas pronto, não há. E eu acho que nunca houve. E mesmo quando nós pensamos em grandes casos internacionais, eu dificilmente encontro uma voz como a da Amália. Porque essa coisa que ela fazia de cantar com voz de peito... Claro, mista, para ter ressonâncias superiores, mas até notas tão altas, é uma coisa muito rara, não é? Porque as cantoras das mulheres normalmente passam para a voz de cabeça, aquela voz mista que as faz subir, e a Amália conseguia subir até lá acima e, sobretudo, sem gritar. Isso é inacreditável, é verdade. Sim, é mesmo. Sempre com aquele ar como quem está a dizer um segredo ao ouvido. Sem esforço, não é? Sem esforço. E a manter o timbre, e depois o bom gosto que tinha, a inteligência, e isso... Eu acho que a Amália é um bocadinho como as nossas mães, não é? São muito bonitas, mas nós... Estamos tão habituados a elas que não percebemos às vezes como são bonitas. E a Amália é assim está muito presente cá, mas nós devíamos ter muito orgulho de ter tido uma cantora deste nível. Tens noção que as minhas ouvintes agora ficaram todas derretidas com essa frase. Pronto. Amanhã vão enviar muitos mails e cartas. Este programa vai receber mais correspondência do que nunca. Frederico Santiago, muito obrigado pela tua presença. Boa noite. Olha, e fica aí, obviamente, a recomendação para ouvirmos Amália. Amália canta Portugal. São muitos temas. São dois discos, na verdade. É um, mas pronto, dois Sim, discos. É um disco duplo. É com um género em dois CDs. Com extras e tudo. Muita coisa para ouvir e vale a pena. E nós regressamos amanhã a partir da meia-noite. Nesta rádio que tem um nome, e esta é mais uma prova, esta conversa foi mais uma prova disso, da maior artista portuguesa do século XX. Frederico, despedimos-nos com o quê? Não sei, agora escolhes tu. Agora escolho eu, muito bem. Vou aqui olhar para... deixa cá ver, repara como estes sons em rádio funcionam sempre muito bem. Não, mas pronto, é para não ser acusado. Agora há aqui dois lados, é que eu posso ser acusado de, bem, ele não tinha nenhum na cabeça, não deve ter ouvido o disco. Não, acho que é também, difícil, não é? Mas exatamente, também pode haver esse lado. Bem, ele está indeciso de facto, e eu estou mesmo indeciso. Vamos ouvir Senhora do Livramento. Parece-te bem? Pode ser. Há muitas pessoas, só contar uma história, há muitas pessoas que dizem que a Senhora do Livramento, assim como a Rapariga Tola há bocado, eram canções que falavam um bocadinho do azar de ser soldado e que foram gravadas na altura da Guerra Colonial. Portanto, que havia ali uma mensagem sublinear. Não sei. Mas é um tema belíssimo também. Sim, claro. Até amanhã. Forte abraço. Senhora do Livramento, livrai o meu namorado que me vai deixar sozinha. Ai, das tranças, senhora. São loiras como as espigas, senhora do livramento. Ai, quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa. Madragoas da Amália. Dá lá para diante que eu atrás de ti não vou. Ai, ai, que eu atrás de ti não vou. Não pede o coração amar a quem me deixou. Ai, ai, amar a quem me deixou. Bailarico que sou loi, não tem nada que saber. Ai, oi, oi, não tem nada que saber. É andar com o pé no ar, outro no chão a bater. Oi, oi, outro no chão a bater. Ainda agora que cheguei já me mandaram cantar. Oi, oi, já me mandaram cantar. Sou criada de servir, não me posso demorar. Oi, oi, não me posso demorar. Bailarico sou loi, não tem nada que saber. Ai, ai, oi, oi, não tem nada que saber. É andar com o pé no ar, outro no chão a bater. Ai, ai, oi, oi, outro no chão a bater. Posso a descaradona tira a roupa da janela. Oi, oi, tira a roupa da janela. Que essa camisa sem dona lembra-me a dona sem ela. Oi, oi, lembra-me a dona sem ela. Bailarico sou loi, não tem nada que saber. Ai, oi, oi, não tem nada que saber. É andar com o pé no ar, outro no chão a bater. Ai, ai, oi, oi, outro no chão a bater. Oi, oi, outro no chão a bater. Oi, oi, outro no chão a bater. Oi, oi, outro no chão a bater.